Vivemos em uma terra cheia de violência e dificuldades de toda a ordem. Uma terra carente de amor. Mas temos uma arma poderosa, capaz de resgatar esse amor, de nos ajudar a vencer todas as dificuldades e a suportar todas as dores. Essa arma é a oração. Use-a, ore e cante por você e pelos seus familiares e amigos. Agradeça, peça. A oração e a música são formas que você tem de se comunicar com Deus e dizer a Ele o quanto é grande o seu amor, a sua gratidão, para que Ele possa ajudá-lo a vencer as maldades do mundo. A oração e a música são capazes de trazer um pouco do céu para a sua vida.